agora ou qualquer lugar, por onde eu for, por onde eu for. Sei lá, não me conformo, me transtorno com a ideia de eu te perder. Errei, esse é o fato, e o que eu faço pra essa situação? Eu passar por tudo isso e não te esquecer. E não te esquecer. Pois teu amor é um vício que me deixa sem juízo. Vou enlouquecer. Pior é o sacrifício de passar por essa fase, mas supero. Você é meu rei. Tempo que é lento, és minha rainha, musa do meu momento. Detento da paixão e do amor, sentimento. Lamento, és a razão de todo o meu sofrimento. Ouço o que eu vou te dizer, lembrança de um sonho feliz com você. Só peço a Deus pra você perceber que eu te amo. Por favor, não vá se esquecer. A hora é essa, vem depressa, pois eu sempre vou te amar. O amor quem deu o tom, a arte em perdoar é só pra quem tem dom. Este é o lance, deu uma nova chance ao novo romance. E só basta agora você aceitar. Pra você eu fiz este som. O amor quem deu o tom, a arte em perdoar é só pra quem.